Um minuto com este negócio sustentável. Olá! Sabes que a educação ambiental é importante para informar sobre o impacto ambiental causado pelas nossas escolhas diárias? É através do conhecimento que tomamos decisões conscientes no nosso dia-a-dia. A educação é a chave para a mudança de mentalidades e atitudes na nossa sociedade. Só assim podemos adotar medidas para reduzir o consumo de água e energia, diminuir as emissões de gases de efeito de estufa e gerir adequadamente os nossos recursos. Aqui vão algumas sugestões práticas. Reduz o caudal das torneiras. Reutiliza a água para plantar. Implementa sensores de luz. Retira os eletrodomésticos da tomada. Opta por transportes sustentáveis. Estas ações contribuem para a proteção do meio ambiente e um mundo mais justo e equilibrado para as gerações futuras.